O tema da nossa palestra de hoje é Somos o que pensamos. E a gente até começou a oração falando de que nós, através do pensamento, devemos buscar Deus da forma como nós o entendemos, né? Do que Ele representa para nós. Pensamento, que é o nosso objetivo de hoje. Jesus, lá atrás, ele disse uma frase que a gente vem repetindo várias vezes, porque precisa ser repetida para a gente entender bem ela, né? Orai e vigiai. Então, que além da oração, além do contato espiritual, a gente precisa estar vigilante. Mas vigilante não são com os olhos, mas no pensamento, né? Porque o problema não é o que a gente vê, o problema é o que a gente está manifestando. Os nossos problemas, cada um, é o que a gente está realmente colocando para fora. Um filósofo, 1600 e alguma coisa, René Descartes, disse: penso, logo existo. Chegando a alguma conclusão, né, de que o pensamento, ele traduzia quem ele era. Somos o que pensamos, é o nosso título. Aí vem Allan Kardec, mais adiante, e diz assim: me diz com quem tu pensas, ou melhor, me diz o que tu pensas e eu te digo com quem tu anda. É interessante a gente pensar também nisso, né? Me diz o que tu pensa que eu vou te dizer quem te rodeia. E aí o Livro dos Espíritos, numa única pergunta que eu separei aqui, tem um capítulo que é muito interessante, capítulo 9. O título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. A pergunta que é feita sobre essa influência diz assim, ó: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a gente tem muito medo de espírito. Quando se fala em espírito, parece que é tudo ruim, né? Espírito é coisa ruim. Então a gente tem medo de influência de espírito, porque se está influenciando, é influência ruim. A resposta: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. A gente está largando algumas frases soltas aqui para a gente tentar depois juntar todas elas e formar uma ideia de que forma que isso tudo acontece. O pensamento é energia, é fluido mental ou onda eletromagnética. A ciência já consegue medir as ondas de pensamento. Em laboratório já foram feitos muitos estudos há muito tempo, então é um fato batido já. Mas quando ele fala em onda eletromagnética, a gente sabe que ondas existem, porque quem estudou já explicou isso para nós. Eu estou falando, eu estou emitindo ondas que são captadas por todos vocês através do aparelho auditivo. Tudo que a gente vê através de uma frequência de onda, que também é traduzida pelos nossos olhos, pelo nosso campo visual. Muito bem, ondas eletromagnéticas. Todas as ondas, elas têm frequência e amplitude. É dessa forma que a gente sintoniza e interpreta, a gente poderia dizer, ou codifica essas ondas. Algumas dessas ondas, como eu falei da voz e do olhar, a gente percebe que são os nossos cinco sentidos mais aflorados. Mas a onda mental, a gente às vezes passa batido, a gente não se dá conta. E elas estão sendo emitidas, elas estão sendo projetadas. Nós estamos projetando a todo momento ondas eletromagnéticas. E o que acontece com essas ondas? Aonde elas vão parar? Porque a gente acha que quando eu penso, ninguém sabe do que eu estou pensando, não tem problema nenhum. O problema é só do que eu falo e do que eu faço. Então, está tranquilo. Toda onda, então, tem frequência e amplitude que permite uma sintonia. O rádio tem um botãozinho aqui do lado que a gente usa para sintonizar, né? Então, a gente vai ali, quando ele está ligado, a gente sintoniza e toca tal estação. Se a gente gosta, a gente deixa. Se a gente não gosta, a gente troca para uma outra que seja mais afinizada com aquilo que a gente quer. Quando a gente se acostuma a deixar o rádio sempre na mesma estação, a gente às vezes está ouvindo coisas que a gente talvez não quisesse, mas a gente está permitindo que isso aconteça. A questão mental, e como diz no Livro dos Espíritos, na questão mental, entre encarnados e desencarnados, nós estamos permitindo essa sintonia pela nossa frequência mental. Então, às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem, né, sobre inveja, mal-olhado, sobre negatividade, mas normalmente se referindo ao campo externo, que a gente é alvo de tudo isso. Como é que a gente faz para não ser alvo de tudo isso que existe? Vai ali e troca a frequência. Troca a frequência aqui dentro, não é no rádio, né? Muda. É tu que tem que mudar. Porque senão a gente acaba sendo vítima de nós mesmos. Bons pensamentos, frequência elevada. Maus pensamentos, frequência baixa. Então, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor pode nos influenciar de acordo com a permissão que a gente dá, de acordo com as portas e janelas que a gente está abrindo do nosso campo mental. E a gente faz isso sem perceber. Volta lá para o orar e vigiar, né? A gente, será que está conseguindo vigiar de forma certa os nossos pensamentos? A Igreja nos falou durante muito tempo sobre céu e inferno. Lugar bom, lugar ruim. Que, na verdade, são campos, zonas vibracionais que a gente vai. A gente vai, a gente não é levado. A gente vai pela nossa frequência. Porque é lá que nós nos afinizamos. E a gente vai ficar em alguns lugares que não são bons até que a gente consiga mudar, se dar conta de que aquilo ali não é mais necessário. O sofrimento, ele tem o tempo necessário da mudança, sempre. Emmanuel, passa várias frases de Emmanuel aqui na TV, né? Que é o mentor de Chico Xavier, ele disse: a mente projeta sem parar. E interagimos com as nossas criações e com as criações alheias. Então, aquilo que eu disse dos nossos pensamentos, onde é que eles vão? Eles estão. E a gente vai sintonizar de acordo com as frequências semelhantes. Semelhantes atraem semelhantes, né? Outra frase que a gente repete com muita frequência. Então, quando a gente começa a aprofundar um pouco, a gente vai vendo que não tem bom e não tem ruim. O que existe é ignorância ou conhecimento. Às vezes a gente acaba entrando em situações porque a gente não se dá conta, a gente não parou para pensar em o que, que a gente está fazendo ali. Qualquer estímulo, a luz é um estímulo, tudo que a gente vê é um estímulo. Qualquer estímulo consciente ou inconsciente, nós respondemos através do pensamento. Pensamento muito rápido que passa na nossa mente. E esse pensamento gera uma resposta de comportamento em nós. Então, muitas vezes, as nossas reações são através dessa, vamos dizer, desse processamento que a gente faz daquilo que a gente está absorvendo. Joana de Ângeles, mentora de Givaldo Franco, ela nos diz uma frase muito interessante. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser. Aquilo que a gente está pensando é a nossa vontade mais íntima. Aquela frequência que a gente está se colocando é como diz o título, somos o que pensamos. Nós somos aquilo ali. Ah, mas eu não sou tão ruim que nem as coisas que às vezes eu penso. Não. Mas o meu equilíbrio é o que eu sou. Eu penso coisas boas, eu penso coisas ruins, eu penso coisas... Mas aquilo ali sou eu. Aquilo ali me define. Aquilo ali é como eu sou. E se eu quero coisas boas, atrair coisas boas, eu preciso perceber isso e fazer a diferença mental. É trabalhoso, porque isso requer de nós esforço. Porque é muito fácil pensar. Pensar. Não dá nada. Mas ter uma disciplina sobre o que nós estamos pensando, e mais do que uma disciplina, é uma observação de perceber que aqueles pensamentos, eles estão gerando alguma coisa. O pensamento, ele pode ser muito sutil, ou pode ser até materializado. Muitas vezes nós temos um problema físico que não surgiu por causa do pensamento. mas por causa de uma repetição que vai, como é que diz lá, né? Energia. Através dessa energia vai se condensando e vai se tornando cada vez mais física. Porque senão da onde viriam as coisas? Manifestação do anseio espiritual do ser. Então, quando a gente consegue perceber o que a gente está pensando, a gente sabe quais são os nossos anseios. E o porquê que temos esses anseios, aí cabe a nós, então, começar a refletir. Será que nós precisamos disso, dessas, às vezes, repetições que fazemos sem nos dar conta? Estamos empurrando a vida, muitas vezes. Será que é esse o caminho? Ou quanto tempo nós vamos ficar ainda levando dessa forma? As crianças, quando pequenas, né, eles fazem as coisas, às vezes, sem perceber. E a gente pega eles e explica. Principalmente as coisas erradas, né? O correto é pegar e explicar, para que eles entendam. Eles se deem conta, eles tragam para a consciência que está a informação, o que foi que aconteceu. Mas nós temos que fazer esse processo com a gente. De olhar para esse reflexo que nós estamos emitindo. Esse reflexo que muitas vezes não é aquele que eu gostaria. É difícil às vezes a gente olhar para nós, né? Porque a gente vê uma resposta que não é talvez a mais agradável. Pensamento positivo ou negativo? Nós temos os dois. A questão é, quais são os que eu me afinizo mais? Os que eu emano mais? Que eu acabo projetando mais? E mais interessante, qual é o resultado que esses pensamentos estão provocando na minha vida? Porque aí eu paro de olhar um pouco, pelo menos, para fora. Eu paro de olhar um pouco para o que os outros estão fazendo. Me preocupando com as atitudes de A ou de B, que são isso, são aquilo, e que são eles que me tornam, ou que estão empatando a minha vida, né? Todo mundo tem alguém para botar o dedo em cima, para dizer, esse aqui é o meu problema. Mas, na verdade, aquele ali não é o problema, aquele ali é a solução. Porque aquele ali está mostrando o teu problema. Aquela pessoa ali que incomoda, ela deveria ser, tem que rezar para ela, porque graças a ela, a gente pode ver coisas que estão surgindo dentro de nós. Pode aprender a compreender quem realmente nós somos. Esse capítulo é muito interessante, tem muita coisa que fala sobre pensamento. É um assunto que ainda tem muito para ser aprendido, muito para ser desmistificado, tem muita coisa que se fala e não se sabe. Então, nós temos que procurar só as informações e, através delas, formar a nossa opinião. Porque a nossa estrada, quem vai caminhar nela, somos nós.